Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Ways to say goodbye. Number 4. As cinco melhores pop hits. If my friends ask where you are, I'm gonna say she went down in an airplane, five different suntans, fell in a cement mixer full of quicksand. Help me, help me, I'm no good at the dive. She met a shark underwater, fell in, no one caught her. I returned everything I ever bought her. Help me, help me, I'm all out of lines and ways to say. My friends ask where you are, I'm gonna say she was caught in a mudslide, eaten by a lion. Targetw.com, referência para o mundo. Pop Hits. Target Radio. In line and settle down.

as cinco melhores pop hits. I'm wide awake. Target Radios, simplesmente a maior rede internacional de rádios. Quarta-feira, 8 de agosto. Tudo bemzinho por aí, baby? Espero que o seu dia esteja sensacional. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on your favorite station. E esta foi a edição da tarde do Pop Hits, com os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, targetw.com. E na tarde de quarta, número 1, Katy Perry, Wide Awake. Segundo lugar para Ellie Goulding, Lights. O posto de número 3 fica para Nicki Minaj, Sound the Alarm. Número 4, No Doubt, Settle Down. E na quinta colocação, Train, 50 Ways to Say Goodbye. Agora é só mudar tudo pra noite, baby. Vote aí no portal targetw.com. Não é à toa que é referência para o planeta. planeta. Se vicia aí em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E participe também do Pop Hit do Ouvinte. O pedido do Ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde de quarta, vai um grande abraço pro Lucas Paiva Teixeira Alves, que é de Machado, Minas Gerais. E tá a fim de curtir o som de Nelly Furtado, Big Hoops, que rola agora aqui na Target International. À noite tem mais pop hits. Até já, baby. Bye, bye. Internacional Target Radios, referência para o mundo.